Linha Matriz, 52 no norte. Marca com delta, frequência livre estacionar. Exército Brasileiro 2020, não temos tráfego conhecido nas proximidades, tem frequência livre. Sobre zona final, visual 3560. 3560, torre 1186. Tem até mais. Próxima, Juliette, o azul 4206. Juliette 01, no azul 4206. Tente 01, no 4206. Salvador, boa tarde, trip 5241, transfere na árvore. Trip 5241, sob contato radar, Sabel 200, no perfil árvore DCT. Perfil da árvore, subindo ao 200, 5241. Gono 077, ponto de espera da pista 10, pronto, 2 Salvador. Sente, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera. Torre, boa tarde, 3560, passou Vídeo Serra, baixou a travão. 3560, aguardando pista livre. Guarda. Trip 529, livre decolagem, 150 graus, 109. Livre decolagem, trip. Controle Salvador, F7720. F6720, boa tarde, o senhor identificação. Desça inicialmente ao 120 na BOMF. Ok, 120 inicialmente na BOMF, F7720. F560, vento de 160 com uma dúzia, autorizado pouso. Livre pouso, F560. Nave decolou. Tem aqui, agora a transferência. Trip 5241, do presente direto Arboa. Direto Arboa, 5241. Consciente, frequência livre. Trip 529, transfere agora 120, décimo 8. 1208, obrigado, 5219. Aguarda mais um instante devido à performance da TR. Sou Salvador, boa tarde, Goro 395, estabilizado e ADS da 190. Goro 395, tira a aproximação, aguarda pista livre. Aguarda pista livre. No perfil Arbor Conquista. Subindo para 160 na árvore conquista 5219. A linha decola, 9077, pista 90. Vento de 140 com 10. 7. Conta 3560, livrando 120, décimo 8. 201. Chame para o táxi, remota 14. Samara para o táxi 2231 na Elixir. Fala, Salvador, boa tarde, 3560, livrou 150. Boa tarde, são 3560, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 08. Juliette Serra, 5127 acionado, confirme altitude. 3.500 pés, o Juliette Serra, confirme poder. Gente, PB04 do presente autorizado direto para IP, reporta 20 mil em Salvador, o uso do Juliette Serra no grau de descida. Gol no 925, aguarde. Guardado, 925. 99 chama Recife, ano 250, alternando no 3325. 251, 3325, Recife, no 399, bom dia, boa tarde. Boa. 76720, desce para 4 mil pés ajustado, correção, desce para 5 mil pés ajustado 1020. Desce para 5 mil pés ajustado 1020, 6720. Inicialmente mantém, ok? Na Juliette, aguardando para ingresso. Mantém a Juliette, aguardando. O 395 está autorizado o pouso, 140.62. 077 ao 58 no 208. E ao 360 da presente direto Leda. O 77 copiou? November Alpha chama a torre 786. 186, grato. Controle Salvador, o gol no 077. No 077, sob contato radar, sobre o 360, voa direto Leda, após Leda Bridge. Direto Leda, após Bridge, gol no 077. Salvador, 3190. 3190, aciona identificação, desça ao 060 no perfil Mare. Desça ao 060, Mare. Calma 7, reportarei 3 milhas, Índia na Ribeirão. Calma 7, passarela 2231, 72 a bordo, 5 de autonomia, alterna Brasília, pronto. Sente passarela 2231, no Índia, ponto espera, chame torno no 8. 1186, ajuste ao 0220, passarei 2231, bom pouco. 10, chama 186 ao 2231. 3560, dê passagem ao passarei do pátio 108. Posso passarei do pátio 108. A sua escuta prossiga trip. Está livre da restrição da carta, sobe sem restrição ao 160. 160 subindo sem restrição em 5219. Inicialmente. Alfa vai manter essa Juliette, o 395 da Gol. Gol no 925, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem do passaredo, chame para o táxi. Em coordenação com a equipe de solo após o passaredo, chama na táxi o Gol no 925. No controle. Escuta, precisa. Presente direto retol. Direto retol, 5241. Controle. Na sua escuta, prossiga. Vetoração radar para espaçamento em rota, curva à direita, proa 300, limite serão 4 minutos nessa proa. Direita 300, a proa por 4 minutos, 5219. 6720, desce para 2020. Livre final e ele é que reporte estabilizado. Desce, Daniel Pérez, você pode estar estabilizado, né? Pronto de espera da 10, pronto. Autorizado a linha de colapso 0160 com 10 nós. Diga. Está presente rotatórios, o Gilete Serra reporta no ideal de descida. Sinal 3 milhas 17. Índia November Alpha, autorizado pouso no 7, 140, 112. 140, 112, ciente, livre pouso no 7, November Alpha. Gono 755, com fins aprovado, nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da EOLE da Bridge, Upper Zulu no meia. Transponder 5415, controle 120, decimal 80. Com fins autorizados, nível 360, decola da pista da EOLE da Bridge, Upper Zulu no meia. 545, transponder, controle de saída 108, Gono 755. Bom 755, correto, chame pronto. Camarada, 755. Taxi do Gol no 925, tá com 149 a bordo, 3:56, alterna com. Ciente, Gol no 925, Índia, ponto espera turno no 86, ajuste no 020, bom voo. Gol no 020, Índia, ponto espera 1:26, Gol no 925, boa. Gol no 395, Juliette, 02. 02. Salvador, muito... Boa tarde, Portugal 022. O information Romo, Romeo TNA John 020 and 1011, clearance to Lisboa. Roger, stand by, HC clearance, Portugal 022. Stand by, Portugal 022. 10, interceptando a saída Momo. Passaredo 2231 no Buena, sob contato radar Sabel 200, perfil Momo Vatap. Momo, Vatap, sobe para 2002231. Uno 077, chama Recife, 1251, alternando no 3325. 1251, 1-3325, boa tarde, 1077. Boa tarde, bom voo. Boa tarde. Chama Recife no 288, alternando no 260. 52 no nosso controle. Na escuta. O Proideal para conquista da presente. Bate. 5-5. Ideal para conquista, trip 5219. Copiado. O 5219 tem condições de girar à esquerda para o ideal de conquista? Afirmo. Você gira à esquerda na proa 255, direto conquista, o trip 5219. 5219, gente. Controle Salvador, 2231 da passarela. 2231, prossiga para o controle. Assim possível, coordene com o CTCIF a nossa proa para direto para a barreira, assim for possível. Gente, aguarde coordenação, passarela 2231. Aguarde e compre o perfil da bomba no VATAP. Momo 2231. Cruzado, reporte livrando. Salvador, trip 54 no 5 de posse da Sierra, muito boa tarde, pronto para a cópia quando disponível, se possível, nível 120 para Ilhéus. Sente, aguarde cópia, trip 54 no 5. Dando cópia, nível 120. Dia 720. Para o localizador, curva esquerda para o 1140. E aí, esquerda 140, localizador, acelera. Reporte estabilizado 6720 da UES. Reportará. Co 219, já na proa de conquista, chama em Recife 1288, terminando no 260. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Gol 925. Gol 925, sob contato radar Sabel 360, no perfil Arbora. Arbora, é o Gol 925. 5219, controle. 4 no 5, Ilhéus, aprovado nível 120, decola da pista 10, perfil de saída Coral, após Golf 677. Transponder 0263, controle 120, decimal 80. Para Ilhéus, número 120, decola 120, subida Coral, voa no Golfo 677, transponder 0263, 308, é o fundo 1545, 4 no 5. Vivo 145, atendimento correto, chame pronto. E pronto. Estabilizou, 2670. 6720 da web completa e chama para o Salvador na 182. 1086. Chame mais 10 minutos para a cópia, 4206. Cuca Transição Caju, azul. Sistema 0 livre, vento 30 graus, 089, foram brisados. É, pode mentalizar. Foi de onde você está, o seu nome, Juliette Sierra. Juliette Serra no 1500 pés na praia da rotatória, reporta visual com campo, ajuste 1020. Bem-vindo, reporta da visual, Bruno Juliette Serra. Paredo 2231, da presente, voo barreiras. Da presente, voo barreiras 2231, muito obrigado. Portugal 022, red to copy. Red to copy, é Portugal 022. É Portugal 022, clear to destination Lima, Papa, Papa, Tango, flight level 370. Take off from runway 10, after departure, left turn. Momo, departure. Gabi, transition. Via upper risk 50 until Mike Sierra Sierra, then upper November 866, then via flight plan route. Call code 5443, departure control frequency 120.80. Airport Color 022 is clear from Salvador to Lisboa, Lima Pampa, Pampa Tango, flight level 370. Runway 10, left turn. Momo departure, Gabit transition, upper whiskey 50 until position of Mike Sierra Sierra, after that upper November 866, flight plan route, on the clock 5443, frequency for departure 120.8, Air Portugal 022. Air Portugal 022, ready back, correct, come ready. Call you when ready at 10-11, Air Portugal 022. Also, Modo Webjet 7-7-0, Libro. Web 6720, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, Webcast 6720. Mike Eco, Mike, confirme pista aqui da cola e estacionamento. Voo 755, pronto, no 10, espera com a cara. Voo no 755, livre, é só na chame táxi, portão 10. Mike é com Mike, aguarde a cópia. O gol no 755 tem livre acionar, chame táxi, portão 10. Ah, tá, portão 10, gol no 755. Mike é com Mike, copia. Mike é com Mike, Serra Bravo, Juliette Delta, aprovado nível 120. Decola da pista 17, perfil de saída Coral, rota DCT Arubi, DCT Dotiba, DCT Alfa Kilo Sierra Uniforme Golf, após conforme rota do plano. Transponder 5407, controle 120.80, torno no 8.6. Meno 2 da Gol, boa tarde, acena identificação. Voo Iduna descendo para 3 mil pés, ajuste meio 21. Iduna 3 mil pés, 21. Uno 925, chame Recife, 1288, alternando no 260. Confirme PLB. Gente, Mike é com Mike. Chame 01 no Gol, boa tarde, oceano identificação, desça para 4 mil, perfil bom. Boa tarde, para 755, pronto, taxi 127, a bordo 3 horas, alterna Campinas. 329, 319. 186, Junction 020, bom voo. Atende, Ponte Espera 286, 755, boa noite. Seria o Zulu de Bessia. Boa tarde, Tran 3190. Tran 3190, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. A Recife? Afirmativo. 128.8.1288, alternando 1260, 856, Recife, aprovado nível 390, via Peruísque 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda, transponder 5453, controle 1208, aguarde para o cotejamento. Tá 3190, observe o Boeing da Gol, Juliette 05, após. Boa noite, 56, prossiga. Autorizado 390, Recife, da Peruísque 58, Puca Caju, 456, transponder 1-2-2-9-8, boa noite. Boa noite, 56, controle 120, decimal 80. 2080, boa noite, 56. Boa noite, 56, correto, chame pronto. Voo no 755, a linha decola pista 10, autorizado. A linha ainda decola 140, 109. Colagem autorizada. Sol Salvador, tá 3567. Tá 3567, Brasília aprovado nível 380, via Pêndulo 17. Decola da pista 10, perfil de saída arbórea Lefa, curva direita, transponder 5455, controle 120, decimal 80. O nível 360? Eu tenho aprovado 380, tá 3567, confirme. 7, Brasília, autorizado nível 380, seguindo conforme a roda do plano de voo, é Pêndulo 17. Arbórea Lefa é a saída decolando a pista 10, curvando a direita após a decolagem. 5455, aguarde o transponder 1208, controle de saída, 3567. 3567, correto, chame pronto. Chama. Airport Galo, 02, Edstead 11, ready to push and start. Clear to start up and push back with coordinated with the ground staff. We come ready to taxi Air Portugal 022. Clear to push and start, call you and ready for taxi Air Portugal 022. Aguarda instruções Mike.